Já a tarde ia longa, e Alice estava no jardim a ouvir a Ana contar uma história que parecia não ter fim. Ai, estou a ficar cheia de sono. Podes acabar de contar a história depressa? Não é que não esteja a gostar, e a história até me interessa. Disse Alice meio a medo, para a irmã não se chatear. Podia ela pensar que Alice não estava a gostar. Conforme virou os olhos, viu um coelho branco, com olhos cor-de-rosa. Vestia uns calções pretos e uma casaca vermelha espantosa. Onde é que vais a correr dessa maneira? Parece que vais atrasado. Ou fizeste alguma asneira? O coelho não respondeu. E Alice seguiu até um buraco. Aí ela deixou de o ver. Já só viu o casaco. Ao chegar mais perto, caiu no buraco que parecia não acabar. Parecia que ia para o centro da terra. E Alice não estava a gostar. Por fim aterrou num monte de folhas e viu o coelho a correr por um corredor escuro onde nada se conseguia ver. Para a frente eu vou seguir, para a frente é que se deve ir. Para a frente aponta o meu nariz, para a frente o coração. Para o lado não se deve andar, para trás só vai atrasar. Na vida ou em qualquer lugar, é para a frente que se deve andar. Por isso vou seguindo em frente, é melhor assim, pelo menos é para mim. Não paro nem para descansar, pois o caminho é longo e tenho que chegar. Ao fundo, vi um peluche que saía de uma fechadura. Decidiu então espreitar para ver pela ranhura. Oh, que jardim tão grande! E as flores são gigantes! E os vasos são enormes! E as torneiras tão grandes! Em cima de uma mesa, vi um frasco que bebeu. Tinha um líquido vermelho que logo a encolheu. Como era curiosa, comeu uma bolacha que lá estava. Era grande, apetitosa, tal como ela gostava. E então cresceu como nunca imaginou. A sua cabeça chegava ao teto, de tal forma que se baixou. Viu o coelho de novo e começou a gritar, a pedir-lhe, por favor, que a viesse ajudar. Mas a sua voz estava tão alta que o coelho se assustou. Deu 5 ou 6 cambalhotas até que se evaporou. Alice começou a chorar, pois estava desesperada. Mas as suas lágrimas eram tantas que a começaram a inundar. Surgiu da água um leque, ao qual Alice segurou aí o seu corpo, que era gigante, de novo mirrou. Morrer afogada no choro que eu própria fiz, mas que triste sina minha. Eu sou muito infeliz. Logo apareceram outros náufragos. Um pato, um rato e várias estrelas do mar que ajudaram a Alice a não se afogar. Já na margem, Alice viu a casa do coelho. Era branca como uma nuvem e tinha um telhado vermelho. Atrevida como sempre, entrou na casa e serviu-se. Bebeu de uma garrafa de água e o resultado viu-se. Estou de novo a crescer. Vou rebentar com o telhado se isto continuar assim. Vou passar um mau bocado. O coelho branco e os vizinhos decidiram expulsá-lo dali. Usaram pedras enormes que assustavam só por si. Ao baterem nas pernas da Alice, em bolachas se transformaram a Alice. Comeu-as todas. Nem as migalhas sobraram. Passados alguns segundos, a Alice diminuiu. Ficou do tamanho de uma boneca e logo a seguir fugiu. Viu uma lagarta a fumar cachimbo, viu uma duquesa que embalava um porquinho, viu um gato enorme que sorria e uma lebre a passear num barquinho. Era tudo muito estranho. Até uma árvore que ela viu tinha numa porta encostada, que Alice logo abriu. Este jardim pertence-me. Sou quem manda em tudo isto. Sou a rainha de copas. E nunca te tinha cá visto. O meu nome Alice! Estou farta disto! Tanta agitação é demais! Para mim chega! Desisto! O que tenho a ver com isso? Por mim vais ser castigada. Quero que te cortem a cabeça mesmo antes da madrugada. Jogarás comigo croquet antes de cortarem a cabeça. Depois do jogo acabar, não há nada que o impeça. E assim foi. Alice foi conduzida até à sala do tribunal, onde estava o rei de copas, que era o juiz final. Estavam todos os naipes do reino e uma multidão a assistir. Estava o coelho branco, que anunciaria a seguir. Acusa-se a senhorita Alice de ter rido da nossa majestade. Terá de ser condenada sem nenhuma piedade. Cortem-lhe a cabeça. Sou eu quem o manda fazer. Se não fizerdes o que eu mando, nem sabeis o que vos vai acontecer. Todos os naipes se lançaram e Alice desatou a correr por entre as árvores do bosque sem saber o que fazer. Quando estavam quase a apanhá-la, Alice despertou e viu que estava no jardim onde tudo isto começou. A sua irmã lá estava, ainda a contar a história. E a Alice, mais descansada, guardou a sua na memória. Ainda estava cansada por ter corrido tanto. Era tudo um grande sonho. E foi esse o seu espanto. Havia um comerciante que era rico e importante. Tinha 3 filhas solteiras, com um sorriso deslumbrante. A mais nova chamaram Bela e era muito aplicada. Ou ajudava o seu pai em casa ou lia sentada na escada. O pai perdeu a fortuna e ficou arruinado. Tiveram de mudar de casa, passaram um mau bocado. Não tem mal, meu pai. Cá nos havemos de arranjar. Desde que haja saúde, nada temos de recear. A Bela fazia de tudo. Cozinhava, limpava e cozia, enquanto as irmãs, essas, ninguém as via. Se é belo dia com alegria, eu canto a minha canção. Se a noite resolveu ir à cidade. Quis comprar alguma comida. Mas ao atravessar o bosque, perdeu-se numa subida. Está tão escuro e tenho frio. E ouço os lobos a uivar. Tenho de arranjar um abrigo, onde eles não possam chegar. Viu uma luz e correu. Era um castelo gigante. Ele bateu à porta. Era tudo muito intrigante. Como ninguém veio abrir e a porta estava encostada, ele decidiu entrar e subiu uma escada. Só viu uma grande mesa e uma grande fogueira. Entrou no quarto e dormiu. Tal era a sua canseira. No dia seguinte, acordou e viu um grande banquete. Viu da janela uma relva que parecia um tapete. Vou lá fora passear e colher rosas cheirosas para levar às minhas filhas, que já devem estar chorosas. Quando as estava a colher, ouviu um rugido assustador. Era um monstro horrível, com um ar de matador. Sois muito ingrato. Salvei-vos a vida, dei-vos uma noite bem passada e até alguma comida. Perdão, senhor. Não foi com má intenção. Eram para as minhas filhas. Apenas uma recordação. Elas gostam tanto de mim que queria levar-lhes uma lembrança. Achei estas rosas tão belas que escolhi a confiança. Se gostam tanto de ti, não hesitariam em morrer em teu lugar. Se uma delas não vier dentro de uma semana, é a ti que eu irei buscar. O homem voltou a casa e contou a desventura. As duas filhas mais velhas não aceitaram, mas a bela disse com bravura: Pelo pai faço tudo, até mesmo morrer. Partirei agora mesmo, antes do anoitecer. Ao chegar ao castelo, o monstro viu a bela. Tinha uma saia cinzenta e uma camisa amarela. Ficou muito impressionado com este gesto da bela. Além disso, ela era linda. Parecia saída de uma tela. Em vez de a matar, ofereceu-lhe tudo do melhor. O melhor quarto, roupa e comida. Tudo isto com muito amor. A bela ficou e uns tempos mais tarde, o monstro atreveu-se a perguntar aquilo que tinha pensado ao ver a bela ao castelo chegar. Sei que sou muito feio e não sou nada inteligente. Será que algum dia o nosso amor será diferente? A bela escusou-se a responder, mas dia após dia conheceu o monstro melhor. Até que uns tempos mais tarde, o monstro acabou por lhe propor: Casareis um dia comigo. Amo-vos mais que à vida. Serei um marido dedicado. Foste feita à minha medida. Não posso prometer tal coisa. E tenho muitas saudades do meu pai e das minhas irmãs. E de lhes contar as novidades. Então, o monstro permitiu que a bela visitasse a família, pois gostava tanto dela e via o que ela sofria. Quando a bela chegou a casa, as irmãs tinham casado. Uma com um jovem vaidoso, outra com um homem malvado. Não é só a beleza e a inteligência que interessam, mas também a bondade e a generosidade que estes dois homens não expressam. O monstro tem isto tudo. Vou voltar para o castelo. Quero ficar ao seu lado, mesmo sem que ele seja belo. Quando chegou ao castelo, viu um monstro no canto do jardim. Estava deitado e com fome, pronto a morrer assim. Pensei que não voltasses e decidi morrer. Amo-vos mais que à vida. E sem vós, nada mais tenho a fazer. Eu também vos amo. Serei vossa esposa. Estarei sempre ao vosso lado. Sempre muito orgulhosa. Nesse preciso momento, o castelo iluminou-se. O monstro levou com um raio e a seguir transformou-se. Ficou um belo príncipe, lindo e muito elegante. A bela quase desmaiou com esta surpresa tão excitante. A bela quebrou o feitiço que a fada lhe lançou. Ficar monstro e sem inteligência, que foi o que se passou. Como a bela foi sincera, a fada quebrou o feitiço. Além disso, fez aparecer a família da bela para completar o serviço. Deu um cofre com ouro ao pai para refazer o seu negócio. Às irmãs, transformou-as em estátuas e colocou-as à porta do palácio. Quando souberem reconhecer os erros, voltarão à realidade. Até conseguirem isso, acabou-se a vaidade. O príncipe casou com a bela e foram felizes os dois. Quanto às irmãs, não se sabe o que aconteceu depois. céu estrelado, nasceram três porquinhos. Sua mãe, a Dona Porca, deitou-os muito juntinhos. Durante os meses seguintes, os porquinhos cresciam, brincavam os dias inteiros e à noite dormiam. Rebolavam-se na lama, escavavam a terra em busca de batatas e raízes. Às vezes iam para a serra. Um dia já estavam fortes e decidiram partir em busca de novos sítios que queriam descobrir. A mãe avisou os filhotes que existem muitos perigos na vida. Nem tudo são rosas e existem inimigos. Vocês são muito gordinhos. Têm de se precaver. Se não tiverem cuidado, ai, alguém vos pode comer. Acho que vamos na mesma. Nós gostamos de aventura. Podemos ver novas caras, ter amigos com fartura. Têm de me prometer que, para onde quer que vão, uma casa forte e segura vocês construirão. Assim vão proteger-se do vosso maior inimigo. Os lobos são maus, matreiros. São eles o maior perigo. Eles prometeram que sim e partiram contentes. Lá foram descobrir novas terras, viver noutros ambientes. Quem tem medo? Após alguns dias, encontraram um lugar encantado. Tinha árvores lindas e um enorme relevado. Faremos aqui a cabana, usaremos folhas, pois parecem resistentes. Só das árvores mais fortes que me parecem excelentes. A casa ficou bonita, mas o lobo não tardou e ao ver os três porquinhos de imediato pensou: eu tenho a barriga cheia. Hoje não vos vou comer, mas amanhã ou depois, tudo pode acontecer. E com toda a sua força, o lobo mau soprou, deixou a casa em tal estado que nada em pé ficou. O lobo foi-se embora a rir e prometeu voltar. E os porquinhos nervosos começaram logo a trabalhar. Vamos construir uma casa mais forte. Tem de ter ramos e troncos, assim teremos mais sorte. Colocaram uma tranca na porta e dormiram descansados. No dia seguinte, o lobo viu a obra e disse que estavam tramados. Hoje comi três cordeiros e estou quase a rebentar. Passarei por cá amanhã e será para vos jantar. E a rir-se, contente, soprou todo o seu ar, destruiu a casa de madeira e foi-se embora a cantar. Os porquinhos, a chorar, pensaram na solução. Se a casa for de pedra, é a nossa salvação. Trabalharam dias a fio. Ficou uma fortaleza. Tinha uma chaminé por cima. Era de uma grande beleza. Passaram vários dias e os porquinhos, já descansados, brincavam à porta de casa enquanto comiam gelados. O que vejo eu ao longe? Teu lobo, lá vem! Parece esfomeado, sem medo de ninguém. Vamos correr para casa e fechar bem a porta. Temos de nos salvar. Só isso é que importa. O lobo aproximou-se e soprou. Mas a casa nem mexeu. Nem com as unhas afiadas a casa deles cedeu. Vou comê-los, vou comê-los. Estou tão esfomeado. Entro pela chaminé, vou subir já ao telhado. Quando estava lá em cima, escorregou e caiu. Assustou-se de tal forma que ninguém mais o viu. Os porquinhos festejaram, pois o lobo desapareceu. Foram felizes para sempre e nada mal lhes aconteceu. Ah, Há muitos, muitos anos, numa casa junto ao rio, uma pata chocava os ovos dos seus filhos, protegendo-os do frio. Os meus filhos têm de ser fortes, lindos e elegantes. Amigos dos seus amigos, uns patos importantes. Numa manhã em que o sol era forte, os patinhos começaram a sair, dando bicadas na casca. Saltavam lá de dentro, a sorrir. Cada um que saía era lindo e encorpado. A mãe pata recebia-os emocionada. O seu coração batia forte enquanto juntava a ninhada. No entanto, havia um ovo mais branco do que é normal. De onde vinha um barulho muito estranho e anormal. O último ovo do ninho era diferente e algo de estranho. Era gordo e feio e não tinha o mesmo tamanho. Os patos lá foram crescendo, mas a mãe estava preocupada e triste, pois o pato feio estava mais gordo e era do mais esquisito que existe. Que pato tão feio que tu és! Tens o pescoço tão gordo. Um pato esquisito como tu nunca vi. Não me recordo. A vida do pato era triste, pois todos o chateavam. Chamavam-lhe patinho feio. E alguns nem lhe ligavam. Vou fugir. Estou farto. Ninguém gosta de mim. Posso ser novo na quinta, mas não pode ser assim. Vou esperar pela noite e fugirei pelos canaviais. Vou fazer a minha mala, não me tratam assim mais. Vou-me embora para bem longe. Esta é a triste verdade. Talvez eu sozinho encontre a paz e a felicidade. O patinho feio escondeu-se nas ervas e fugiu sem deixar rasto. Andou toda a noite à procura de um sítio e parou num grande pasto. No dia seguinte acordou e viu uma linda menina que alimentava as galinhas. Era despachada e tinha voz fina. Vou ficar por aqui. Pode ser que seja desta que eu encontre uma família e, se assim for, faça uma festa. Mas isso não aconteceu e a sua vida continuou um inferno, sem ter um gesto amigo. Sem ter um abraço terno. O que vai ser de mim? Parece que não acerto. Não encontro um amigo que goste de mim por perto. Nessa noite, ouviu a dona que ao seu pai dizia que o pato feio comia demais e que isso não se fazia. Tens razão. Esse pato está redondo. Amanhã tratamos dele. Será o manjar dos deuses. Vamos tratar-lhe da pele. O pato, muito assustado, saiu dali a correr. Ainda era muito cedo. Não queria morrer. Fugiu pelo rio abaixo. Nadou a noite toda. Parou depois no moinho. E escondeu-se na roda. Passou o inverno inteiro, triste, sem esperança de poder ter família e viver como uma criança. Até que na primavera, num dia ensolarado, um manto de cisnes chegou e ficou ali parado. Vou esconder-me aqui nas canas. Não quero que estes me vejam. Podem tratar-me mal. E maus não quero eu que eles sejam. Mas encheu-se de coragem e lá se aproximou. Para o meio dos cisnes, o patinho saltou. E qual não foi o seu espanto, pois os cisnes festejaram a chegada de um amigo que para sempre guardaram. Sentiu-se o cisne mais lindo de todos à sua beira. Foi tratado como um rei. Um cisne para a vida inteira. Thank you. história que vou ouvir é de uma menina linda e inteligente. Vivia numa aldeia e era querida de toda a gente. Mas quem mais gostava dela era a sua avozinha, que vivia na casa do bosque, tricotava o dia todo e vivia sozinha. Numa das suas visitas, a avó deu-lhe um presente. Era um capuchinho de lã, vermelho e reluzente. Obrigado, avózinha. Vou usá-lo para sempre, para me poder lembrar sempre do seu presente. Passaram a chamar-lhe Capuchinho Vermelho. É esta menina bonita que todas as semanas fazia à sua avó uma visita. Um dia, a mãe disse ao capuchinho que a avó estava doente. Pediu que a visitasse e lhe levasse um presente. Porém, deixou um aviso. Quando fores no bosque, não fales com ninguém. Não aceites nada de estranhos. Lembra-te do que disse a mãe. Assim farei, mamã. Vou fazer-me já a estrada para chegar ainda de dia e não me acontecer nada. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a avózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Ao passar pelo bosque, viu um esquilo acrobata. Viu coelhos a brincar, viu a borboleta Fortunata. Por detrás de uma árvore surgiu um lobo esfomeado, que ao ver o capuchinho vermelho, viu o seu problema solucionado. Onde vais, capuchinho? O que fazes aqui sozinha? Vou levar esta cesta com bolo, queijo e mel à minha avózinha. E onde mora a avó? Vais demorar a chegar. Mora do outro lado do bosque, não posso demorar. Chegarás bem mais depressa se fores por este atalho e encontrarás flores lindas, sem teres muito trabalho. Boa ideia, Sr. Lupo. Vou fazer um belo ramo para dar à minha avó, a pessoa que eu mais amo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a avózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Enquanto o capuchinho seguiu o caminho errado, o lobo mau apressou-se para não chegar atrasado. Correu para a casa da avó e chegou mesmo primeiro. O lobo bateu à porta, sempre com o seu ar matreiro. Quem é? Disse a avózinha. Sou o capuchinho vermelho, avó. Vim fazer-lhe uma visita para não se sentir só. Trago-lhe um cesto com um lanche para nós. Disse o lobo mal disfarçando a sua voz. Podes abrir. A porta está encostada. Sabes que não posso andar, pois já estou acamada. Então o lobo entrou e saltou de imediato, comeu a avózinha e vestiu ele o seu fato. Pôs o gorro de dormir, deitou-se e tapou-se bem. Esperou pelo capuchinho, não pensou em mais ninguém. O capuchinho vermelho chegou nesse instante. Bateu à porta da avó, mas não entrou derrompante. Quem é? Perguntou o lobo, imitando a avózinha. Sou o capuchinho vermelho e hoje venho sozinha. Trago-te bolo, mel e um queijo e estas flores de presente. Mas o que tem a tua voz, que está hoje tão diferente? Entra, querida neta. A porta está encostada. Que dizes da minha voz? Olha que não tenho nada. Tenho frio e estou gelada. Bem me podias aquecer. Deita-te aqui ao meu lado, para eu não arrefecer. O capuchinho estranhou a figura da avó quando se estava a deitar. E quando se descalçava, começou a perguntar. Avózinha, tens uns braços tão compridos. São para te abraçar melhor. Tens umas orelhas tão grandes. São para te ouvir melhor. Tens uns olhos tão grandes. Ah, são para te ver melhor. E esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor. Avózinha, tens uma boca tão grande. É para te comer melhor. Ao acabar de dizer isto, o lobo mau saltou sobre o capuchinho e devorou-a de uma vez sem deixar um bocadinho. Alarmado com o barulho que vinha da casa em questão, um lenhador que passava deu conta da situação. Arrombou a porta e viu o lobo deitado. Tinha a barriga tão cheia que não aguentou acordado. Ah, então vou abrir-lhe a barriga para ver o que está lá. Parece que ouço vozes e espero que não seja coisa má. Mal ele abriu a barriga, saíram de lá a correr, a avó e o capuchinho ainda um pouco a tremer. Puseram pedras na barriga enquanto o lobo dormia, encheram mais que puderam para ver se ele aprendia. Quando o lobo acordou, sentiu-se tão enjoado que me prometeu a si mesmo não repetir o passado. Fugiu dali a correr e não comeu mais pessoas. Passou a portar-se bem e a fazer coisas boas. Sãs e salvas festejaram e o lenhador também. Lancharam os três juntos, o bolo, o queijo e o mel da mãe. O capuchinho aprendeu uma lição a valer. Nunca falar com estranhos e à mãe obedecer. Certo dia houve um rei que foi pai de uma criança, muito bonita e perfeita, com muita vida e esperança. Contudo, logo à nascença perdeu sua mãe, e o rei vivia triste sem a sua esposa também. As madrinhas deram-lhe o nome, ficou a Branca de Neve. Era a bebê mais bela que o mundo jamais teve. Alguns anos mais tarde, seu pai casou outra vez com uma mulher bela, que punha tudo a seus pés. Era arrogante e malcriada e chegou com os seus criados carregados de riquezas e de fatos delicados. O mágico trouxe-lhe um espelho que ele tinha encantado. Era grande e comprido, estava em ótimo estado. Diz-me, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não existe em lugar nenhum quem se compare a ti. És a mulher mais bonita que algum dia conheci. Até que um dia o espelho alterou a sua resposta. Disse algo bem diferente da resposta suposta. Já não és tu a mais bela, pois vi a Branca de Neve. Ela é a mulher mais bela que este mundo já teve. Zangada e furiosa, a madrasta ordenou que se livrassem daquela que o pódio lhe tirou. Levem a Branca de Neve para bem longe daqui. Esta é a pior vergonha que alguma vez vivi. Acabem com a sua vida. Quero ser eu a mais bela. Sem a Branca de Neve, serei eu de novo a estrela. O criado lá foi e levou a rapariga. Caminharam dias a fio, sempre com grande intriga. O criado explicou-lhe o que lhe iria fazer. E a Branca de Neve chorou, sem se conseguir conter. Para, não chores mais. Foge daqui a correr e vai por aquele pinheiral. A Branca de Neve correu até ao bosque escuro. Era úmido e medonho. Não era nada seguro. O que vejo ao longe? Parece uma bela casa. Vou bater e ver se abrem e explicar o que se passa. Como ninguém abriu e a porta estava encostada, decidiu entrar e ficou até de madrugada. A casa era dos 7 anões, que estavam a trabalhar. Eu vou, para casa agora eu vou. La la la la la la la la, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para casa, eu vou. La la la la la la la la, eu vou, eu vou. Quando voltaram a casa, nem queriam acreditar. Que jovem tão bela! Vai ficar aqui para sempre. Fará a limpeza e a comida e tudo será diferente. Quando ela acordou, nem queria acreditar. Todos sorriam para ela, ao vê-la acordar. Vou ficar aqui convosco e ajudar-vos na limpeza. Sou boa na cozinha. Vou ser útil, de certeza. Entretanto, a madrasta pensou já ter-se livrado da que era a mais bonita e que a tinha afrontado. Uma manhã, no quarto, perguntou ao espelho seu. Existe alguém mais bela do que eu? A Branca de Neve está viva, numa casa da floresta, e vive com os 7 anões em grande clima de festa. Maldição! Maldição! Tenho de acabar com ela. Não posso deixar que seja ela de novo a mais bela. Disfarçou-se de vendedora. Levou frutas variadas e uma cesta de maçãs que estavam envenenadas. Ao ver a Branca de Neve, ofereceu-lhe uma maçã vermelha, que ela aceitou sorrindo de orelha a orelha. Mal deu a primeira dentada, caiu ao chão sem vida, e a madrasta saiu a correr, contente com a sua partida. Quando os anões chegaram e viram a Branca de Neve no chão, ficaram tristes e desolados com toda esta situação. O que é que nós vamos fazer? Sem esta fada do lar! Ela era tão nossa amiga. E gostava de ajudar. Logo no dia seguinte, levaram-na a enterrar na mina de diamantes onde estavam a trabalhar. Ao caminharem pelo bosque, um príncipe a cavalo surgiu. Era bonito e elegante, como nunca ninguém viu. Os anões assustaram-se e fugiram a correr, deixando a Branca de Neve que no chão foi embater. Caiu no chão sem apoio e deu-se o inesperado. Da boca da Branca de Neve saltou o pedaço de maçã envenenado. Então ela acordou e viu o príncipe a olhar. Ele estendeu-lhe a mão para ajudar a levantar. Estou encantado com tanta beleza. Nunca pensei poder encontrar uma mulher tão linda e formosa para comigo poder casar. Queres casar comigo? Viver comigo no meu castelo? Terás tudo o que quiseres. Terás um futuro belo. A Branca de Neve e o príncipe decidiram os dois casar e juntos com os 7 anões ficaram a festejar. No fundo do oceano existe o Reino do Mar. Tem um castelo de corais com janelas de âmbar. O rei vivia sozinho, pois sua mulher morreu. Tinha 6 filhas pequenas e não havia reino mais rico do que o seu. Suas filhas viviam com a avó, que lhes contava histórias sobre o reino dos homens de que ela tinha memórias. À superfície a terra é firme e tem grandes cidades. Tem pássaros e flores de muitas variedades. E quando poderemos subir à superfície? Até agora são só histórias. Queremos sentir tudo para guardar nas memórias. Quando tiverem 15 anos, poderão subir e ver como é tudo lá fora, para depois contar e escrever. À medida que foram chegando aos 15 anos de idade, as irmãs foram subindo e vendo se as histórias eram verdade. Se uma achou piada ao pôr do sol, outra ouve que amou as estrelas, a terceira viu pessoas numa praia e achou que eram belas. A quarta das 6 irmãs viu barcos que passavam, enquanto a quinta viu cavalos e pássaros que voavam. A mais nova ouvia as histórias que as irmãs lhe contavam e sonhava com a superfície quando elas lá estavam. Ela tinha uma estátua de um jovem muito belo. Encontrou-a num barco afundado que bateu contra o gelo. Quando chegou aos 15 anos, veio à superfície. O mar estava tão calmo que parecia uma planície. Viu um veleiro enorme que trazia marinheiros, mais um príncipe que cantava para os seus companheiros. É igual à minha estátua, como é isso possível? É uma grande coincidência. Que coisa incrível! Mas o tempo mudou de repente e o mar ficou agitado. O barco começou a balançar e a tripulação foi toda para um lado. Caíram todos ao mar sem se puderem salvar. Mas a sereia viu o príncipe a morrer e começou a nadar. Tenho de o salvar. Vou levá-lo até à areia. Mas ninguém me pode ver, pois eu sou uma sereia. Levou-o até à margem. Já ele tinha desmaiado. Mas ao ver duas raparigas, deixou-o lá deitado. Escondeu-se entre as rochas ao vê-las chegar a correr para acudirem ao príncipe, que estava quase a morrer. Lá conseguiram reanimá-lo e ficaram muito contentes. Ele agradeceu-lhes estar vivo e ali estarem presentes. Estou tão triste por não ser reconhecida. Mas o que importa é que o príncipe está ainda com vida. Nunca mais o viu. E contou tudo às irmãs a tristeza que ela tem ao acordar todas as manhãs. Se eu pudesse andar e ir até ao Palácio Real, ficaria ao lado do príncipe. Seria a esposa ideal. Decidiu ir à bruxa, que vivia numa gruta horrível. Era feia e gorda. Tinha um ar terrível. Com quem tal? Queres umas pernas para conquistares o humano? Em troca, quero a tua voz, que é bela, para eu cantar todo o ano. E se ele um dia deixar de te amar, farei com que morras e te dissolvas em espuma do mar. A sereia aceitou a proposta e nadou até à margem do rio. Bebeu a poção da bruxa, que estava num frasco muito frio. Desmaiou ao pé do palácio e foi levada por um guarda. Quando acordou, tinha umas pernas lindas e sentiu-se uma felizarda. O príncipe perguntou-lhe quem era e como tinha ido ali parar. Só que a sereia não tinha voz e não pôde argumentar. Mesmo sem responderes, quero que fiques comigo. És linda como ninguém. Quero ser teu amigo. Assim aconteceu. E o príncipe mandou festejar. Fez um baile a rigor e não pararam de dançar. Todos os dias à noite, a sereia ia até à beira-mar para falar com as suas irmãs e os seus pés descansar. Um dia o rei anunciou que o seu filho ia casar com uma outra pessoa e a sereia não podia ficar. Sou tão infeliz. Vou ficar sem o meu amor. Morrerei feita em espuma sem poder impor. As suas irmãs responderam que ainda se podia salvar. Se ela matasse o príncipe, podia voltar ao fundo do mar. Foi a bruxa que nos disse. Demos-lhe o teu cabelo. Em troca, recebemos um punhal que tem a lâmina de gelo. Não sou capaz de o fazer. Prefiro morrer por amor. Vou transformar-me em espuma. Nem sequer me vou opor. Assim, pela manhã, enquanto o príncipe casava, a sereia atirou o punhal ao mar enquanto se preparava. Depois, meteu-se na água e em espuma se tornou. Ficou branca e brilhante e em mar se transformou. Por amor se transformou e foi por amor que partiu. Ficou a espuma do mar e do amor e no mar se diluiu. Carochinha, gosto muito de limpar. Arrumo a casa toda sempre a cantar. Tenho uma vida pacata, mas gostava de casar. Vestir um vestido branco e um marido arranjar. Mas preciso de dinheiro para comprar um vestido. E se ele for bem bonito, arranjo um marido. O que vejo eu no chão, que reluz como um tesouro? Redondinho e cintilante, é uma moeda de ouro. Oh, que bom, estou tão contente. Com esta moeda de ouro, tudo pode ser diferente. Correu para a costureira e pediu-lhe um vestido. Tem de ser como uma nuvem, branco e comprido. Vestiu-se toda a rigor e pôs-se toda cheirosa. Ficou linda, elegante, uma noiva bem formosa. Decidiu ir para a janela e começar a cantar, para ver se encontrava um marido para casar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha. Quero eu, quero eu! Disse o cão que ia a passar. Sou rafeiro, mas bom cão, e posso bem casar. Quem és tu? Como fazes? Sou uma noiva de respeito. Sou o cão e faço um, e sou um amigo do peito. Não podes ser meu marido, pois de noite vais ladrar. Acordas os nossos filhos e eles vão chorar. O cão foi-se embora, triste e a chorar. E a carochinha começou logo a cantar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha.